queijo. Quanto mais eles falam, foda-se, mais eu cresço. Podres de espírito descem, enquanto eles se empobrecem, mais eu me enriqueço. Não, não há caminho, parceiro. Pegue sua faca e abra a mata do seu jeito. Não pensa muito não, se não separa. R.E.T. tudo bom, filhão, ninguém separa. Vale do sal, na moral, segue normal. Sagacidade total, de snapback com retina na boca, marginal, metade intelectual, a outra pivete. As comédias, o que for, cê nunca vai entender o milésimo do que eu sou. Não vou recuar, meu pensamento é meu lar. Cê precisa ser o mínimo Deus pra me julgar. Não, sou distraído, mas simplesmente sou atraído por algo que não te atrai. Vou fumar um do bom pra contemplar o mar virando sertão e o sertão virando mar. Tirei o dia pra zoar, entorpecer, viajar. Só pensar em você, eu amo minha vida. Só pra zoar, entorpecer, viajar, Também sou peso, também sou agonia, harmonia e ritmo aceso. O vazio é indigesto, mas sou feito com minha alegria. Quando teu sacrifício te alimenta, nem tenta, ninguém mais pode te parar. Aceitar é sobreviver, viver não, viver é a arte de se vingar. Carros de cacho, dando os bruxa, perderam a lâmpada já, soltaram a bruxa. Meu flow te assusta, não tenta, rapaz. A crise me alimenta, a paz me dá angústia. É loucura, é a realidade. Evito depender até da felicidade. Sons nascem do caos, somos bons por maldade, eles maus por ingenuidade. Sem apego a qualquer espécie de doutrina, substância, o que for. R.E.T. foi quem te desarmou, seu surpreendi. Cê me subestimou, tirei o dia pra zoar.